mesmo livrar, está autorizado o seu pushback acionamento no 612. Sim, tem que passar o coronel da companhia e iniciar no 612, igual no 607. ...804, decolou 55, chama controle em 119.8, bom dia. 19.8. O solo, o 9641 da Rio... Parte de carga para puxa reatores. 4, suba ao 360, saída gole e vigilância. 360, gole e vigilância. Ground American 980, requesting pushback and start gate 11. Advise where to port taxi, American 980. Clear to push, we'll call you for taxi, 980. Bom dia, total 9911, ciente da informação Quebec, estamos prontos para copiar Recife. 4, reporte localizador, apenas para informação, está a uma milha à esquerda do eixo da Star. Afirmativo, ciente, marcha top, desce para 2110-14. Aron, transição Belém. Aron, operação Belém. Solo Web 6709. Diga. O senhor teria uma previsão para nossa cópia? Ainda negativa, não tem autorização com o centro Recife. Aguarde mais 3 minutos a previsão. Ok, então, obrigado. Para o táxi, gol na 607, 153 a bordo, 4 e 10, alternado em Galeão. 4 e 10, Galeão, confirme POB. 153. Gente, 153, prossegue via Juliette Alfa até o ponto esperado 28, lá torre 1830, bom voo. 1830 ou 186? 186, bom voo. Tá, ok. O Marcelo Tato perdeu o update para a suspensão. É, ou seja, nós não estamos conseguindo fazer a pegue do nosso sistema de navegação com o ZOR Salvador. Probizek, pode vetorar? Ativo. A vetoração mantém a presente proa, limitado pelo curso do localizador Master Top 9840. Gente, limitado pelo curso do localizador Top 9840. 9641. Comandador, 9641 da Rio para o táxi. 9641, livre inicial táxi, vai seguir o tráfego, o Boeing da Varig, a Gol Varig passando à sua esquerda. Confirme o POB. POB 3 a bordo. Fortaleza alterna Natal, autonomia 3:30. Táxi seguindo o tráfego e no ponto de espera 28 chama a torre 18, meia bom voo, Rio 9641. Ok, obrigado. Chamando a torre, prossiga. 6709 está pronto para a quadra. Jet 6709, Brasília, nível 340, via peso Luna 7, decolagem da pista 28, curva à esquerda, subida gole, transição Ofito, controle 119, decimal 8, aciona 5026. Nível 340, peso Luna 7, aprovado, Brasília, pista 28, curva à esquerda, gole, Ofito, 198 ao controle, 5026, 6709, no 01, pushback, acionamento. Autorizado, chama táxi, 6709, que eu tenho o aumento correto. Muito obrigado, senhor, chamar a táxi, 6709. Ok, falei 10 milhas, mas na verdade são 40. Ok. Estacionamento da 3179-22. Ok, número 2, aguarde, 3179. Controle Salvador, são 3663, sente informação, Quebec. CIF nível 310, via Peruísque 58, decolagem da pista 28, curva direita, subida Aron, transição Melim, controle 119, decimal 8, aciona 5016. Aeronave chegada e pit, são 3663. Pista 28 com curva à direita, Aron, Melim. 5016 no transponde, 198 controle e saída, total 9911. 9911, cotejamento correto, chame pronto acionamento. Chamarei para o puxa acionamento, 9911. American 980, requesting taxi. American 980, clear taxi to holding point runway 28 via taxiways Juliet and Alpha. Approaching holding point, call 118-6, American 980. Alright, cleared the taxi to runway 28 via Juliet and Alpha, American 980. 360, saída gole, vigilância. 360, gole, gol 9715. Top 9840, esquerda pro A030, limite permanece localizador. Esquerda pro A030, limite curso localizador da 28, baixa top 9840. O 922, redução 250 nós. 250, 3304, solicita proa 215 para captar formações. Lado esquerda, 215, 3304. 04. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Índia Delta Bravo, gente, na informação Quebec. Índia Delta Bravo, bom dia, chegada aí, pitch, desse mantém o nível de voo 070, redução 250 nós. É, ok, descendo para o 070, está em redução para 250, Índia Delta Bravo. 05, chame controle em 119.8, bom dia. 19.8, obrigado, bom dia. Informará estabilizado o pulso localizador da 28, marcha tal 2840. Controle, bom dia, gol no 607. 607, bom dia, suba o 380. Saída agora e vigilância. Na gole 380. Portanto, 3663, solicita desvio à esquerda para evitar formações para 220. Autorizado e desvio à esquerda, 3663. 3663, autorizado. 3304, informe no término dos desvios. Gostará. 210 agora. 179, solo. 179, possível. Coordena a equipe de solo, tráfego do Webjet iniciando o táxi. Após o mesmo liberar a posição do pushback, autorizado. Estacionamento, informe táxi. 179, reportará a porta do táxi. Após o desvio, pode voar direto posição Uzan. Usado voar Uzan, após o desvio 3304. Fome e aprovando Uzan. Passará. Mais umas 7 a 8 meses. Pente. Master Top 9840, estabilizado no curso do localizador da 28. E complete final ILS, torre 1186, Master Top 9840. 1186, Master Top 9840, agora. E07, autorizado voar Eudes, dá presente, gol no 607. Eudes, gol no 607. E cordial bom dia, Master Top 9840, estabilizado na... ILS Zulu 9840, bom dia. Reporte com a cabeceira à vista. O vento 240 com 5 nós. Chuva leve. O teto estimado em torno de 600 pés. Afirmativo, formará visual. Mar Recife em 1288, alterna 13325. 288-3325, bom dia, 1715. Bom dia. Rio 9641, contato radar, suba ao 310, saída Momo, vigilância. Ok, 310, Momo. Cruza 065 para o 050, tá 3304, lá para o AUSA. Desça para 2000, informe localizador, ajuste 1094, tá 3304. 2000, reporta localizador, 1014, 3304. 3663, reduza para 2109. Reduzido 2109, são 3663. 3663 está livre a descida até o nível 040. Livre descida para o 040, 3663. Pouso na 28, mas já está no 9840. 3014, com 922. Romeu Índia Delta Bravo, vetor ação radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa 140, seu limite radial 100 de Salvador. Esquerda, vetor ação na proa 140, limite radial 100 de Salvador, Índia Delta Bravo. 919, com 108 a bordo, alternando Galeão, 4 horas e 20, São Paulo, táxi. 4 e 20, Galeão no 08, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da pista 28, lá torre 118, decimal 6, bom, voltando, 3179. Ainda Alfa, ponto de espera da 2818, decimal 6, 3179, é uma aproximação. 4-0 no solo A1-1, livre à esquerda, chame 1-2-1, decimal 9. Vou livrar 2-1-9, marcha top, 9-8-4-0. 3-6-6-3, controle? Na escuta. Qual a proa que está mantendo agora? Agora proa 2-4-5 e mais 5 milhas vai poder proar impeach. Controle, o Índia Delta Bravo solicita pequeno desvio à esquerda para evitar a formação. Autorizado desvio à esquerda, Índia Delta Bravo. Bravo, obrigado. 663, qual a proa que está mantendo? 245, mais 5 milhas pode aproar e pedir. Sob vetoração, mantenha esta proa, seu limite é radial 120 de Salvador. Sim, mantenha essa proa, sob vetoração, limite 120 de Salvador, então 3663. Voo 1922, sob vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 035, limitado pelo curso do localizador. Início e redução, 210 mais. Esquerda 035, limitado pelo LOC, redução, descendo para 3.000 pés, para 922. Está 3304, estabilizado, localizador da 22. E complete final ILS, uma milha para o Zan, chame a torre 1-186. 186. 607, chame Recife em 1288, alterno 3325. 288-123-35. Alternado 1-3325. Ah, ok, 1-3325, obrigado. Take off, American 980. Decolou de Ondina, 500 pés para Salvador, está com 4 a bordo. A gente mantém o litoral informe passando o Pituaçu. 06. 3304, tá? Continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Torre Salvador, web 6709, no ponto de espera pronto, bom dia novamente. Bom dia, mantém ponto de espera, web 6709. Amanhã. 663, reduza para 1709. Reduzindo 1709, 3663. O 922, para o localizador, curva à esquerda, na proa 330, informe estabilizado. 330, reporte estabilizado, agora 922. Atingindo 070, Índia Delta Bravo. Gente, desça até o 40. Maria. Informe no término dos desvios. Ok, descendo até o 40, Índia Delta Bravo. Tem a condição de ir para o IPIT autorizado. Ok, a proa IPIT está presente, Índia Delta Bravo. Mando Marcel, 2h30 de autonomia. 3.000 pés, ajuste 1014. Gente, reduzindo 1970, descendo para 3.000 com 1014, mantendo pronto, 3663. Fixo de aproximação final, baixado travado, TAM 3304. Sete reporte avistando a pista 28, TAM 3304, vento 220 graus, 05 nós. Reportará. Juliette, bate 3. Livre ingresso pela Juliette, por bate 3, marcha TAM 9840. À direita, na proa 310, informe estabilizado, desça 2.000 pés, ajuste 1014. Direita, 310 para o localizador, descendo para 2.000 com 1014. Rio 9641, chame Recife em 12685, alterna 12545. E 304 avistado. Passou. E mantém o litoral, chame torre 1186, guardião 06. 06. Rio 9641, controle. Escuta, prossiga. Chame Recife em 2685, alterna 12545. Ok, 2685, 2545. Vai estabilizado no Zulu para 28, Bononau 28. E complete final ILS, torre 1186. 186, Bononau 28. 3663, está livre LS, desça 2.000 pés, ajuste 1014. Descendo a 2.000, localizador, 3663. Controle Salvador, 3859 da TAM, transfere informação Quebec. 3859, desça para o 050, chegada IPIT. IPIT 050, 3859. Índia Delta Bravo, descida até 3 mil pés, ajuste 1014. 3 mil, com 1014, Índia Delta Bravo. Afirmativo, com 9012. Mike Fox Fosco, autorizado cruzamento da 17, táxi é Mike, na Lima, chame Solo 1219. O Guardião 06, vertical de Itapuã, para o Pátio da Bata. Ciente, inicialmente, reporte nas proximidades da cabeceira 35, devido à sequência de aeronaves para pouso do pista 28. Tá livre o pouso na 35, então? É pouso pairado na cabeceira 35, tá autorizado. Guardião 06, vento 220 graus, 03 nós. 06. Então, 3304, no solo 16, livre à esquerda, mantém a posição antes da Alfa e chame solo 1219. 219, livrar na esquerda, obrigado. Alfa Echo Fox, mantém escuta. Solo Salvador 3304, livrou nas coisas. 3304, bom dia, prossegue Alfa e Índia. Corrigindo. Alfa, Juliette ou Índia, seu critério, portão 2. Alfa, Juliette ou Índia 2. Utilizado o posto, Coronel 22. Botar localizador, Índia Delta Bravo. American 980, passe level 130, contact Recife Center on 126.85, Fanable 125.45. Okay, American 980, switch frequencies to 126.85, Fanable 125.45. Foi Guardião 06 no solo para táxi, até o passe da base. Guardião 06, autorizado táxi, reporte livrando pista 35. É. É, Elson. Torre Salvador, é o TAM 3663, bom dia. Bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre, TAM 3663. Guardando pista livre, 3663. Uno 922, no solo aos 18, ao livrar à esquerda, chame 121, decimal 9. 219, Uno 922. Livrando à esquerda para a pata, o Guardião 06. Gente, considero o solo 19, frequência livre, Guardião 06. Através minha dúvida, para prosseguir. Mais 25 milhas deve estar formações. Faz o desvio, reaciona a proa de USA, informe no localizador. Após desvio, voa na proa de USA e informa no localizador. 3259. Livrou na Alfa. O 922, mantém a posição antes da Índia, irá ingressar para o portão 4, após o tráfego da TAM ingressar no portão 2. Mantém a posição antes da Índia, o portão 4. Aguardando instruções, que é no 922. Positivo, observe o tráfego da TAM, assim que eu mesmo ingressar no portão 2, liberando a passagem, está livre para seguir portão 4 via Índia. Via Índia para o 4, observando a aeronave da TAM, para o 922. Torre 1986. 86, bom dia. Bom dia. Negativo, a de Oscar está livre até o parte 3. Livre até o parte 3. Observa. Siga. Sistema 06, está autorizado. Táxi, pista no 7. Mantenha a posição antes da Alfa, chame 1219. Esquerda, mantenha 219, tá 3663. Então, e o Papa Romeu de Delta Bravo na aproximação final. Continua a aproximação, guardando autorização de Delta Bravo. Bravo, tá visual com a peixe, machado checando. Gente. Jota? Oba! Adriano, abraço. Grande abraço, irmão. Valeu. Alfa autorizado, aguardando, 3663. Índia Delta Bravo, autorizado pouso pista 28, vento 200 graus, 05 nós. Teve pouso na pista 28, Papa Romeu, Índia Delta Bravo. Gente, frequência livre. Web 6709, reporte quando avistar tráfego na final da 28. Já está avistando, 6709 da Web. Que o Web 6709, após o pouso do tráfego, autorizado ali, mantém pista 28. Após o pouso do tráfego ali, mantém na 28709. Prossiga. Alfa Eco Fox, autorizado acionamento. Delta Bravo no solo aos 23, livre à esquerda, mantém a posição antes da taxa Alfa e chame 1219. Mantém a posição, chamar 1219. Bom dia.